Neste fim de semana está sendo realizada, em frente à Penitenciária Estadual 2, em Foz do Iguaçu, uma ação conjunta para atendimento às famílias dos detentos das unidades prisionais do município. A ação tem como objetivo aproximar e informar as famílias dos presos sobre os projetos, programas e benefícios que podem ter acesso e é promovida pela Secretaria de Assistência Social através do Patronato, em parceria com o Conselho da Comunidade, Pastoral Carcerária, Foz Habita, Secretaria Municipal de Saúde e a Nona Regional de Saúde. O diretor técnico do Patronato Municipal, Alexandre Calisto, explica os objetivos da ação. Eles vão fazer um cadastro e a gente vai disponibilizar várias ações. Então, aquele familiar que está precisando de um emprego, que está precisando de um encaminhamento na área de saúde, fazer o cadastro único, tudo isso nós vamos estar depois agendando com eles nas repartições das nossas entidades. Durante a ação, também serão dadas informações sobre o trabalho desenvolvido pelo patronato, conforme destaca Calisto. O trabalho do patronato, nós temos um trabalho multidisciplinar, que é tanto na área jurídica, de fiscalização, acompanhamento dessa pessoa que sai, tem a parte psicológica, social. Então, as famílias, apoio à vítima, encaminhamento para profissionalização, emprego. Então, tudo isso a gente conseguiu formalizar até num papel e lá nós vamos estar no momento que a gente vai estar falando para todos e também entregando folhetos com endereço, tudo aonde eles poderão procurar o serviço. A ação conjunta é realizada em frente à Penitenciária Estadual 2, em Foz do Iguaçu, no sábado e no domingo, das 10 da manhã às 2 horas da tarde. Vassi Álvaro, para a CBN Foz.